final por mim. Se entregou em meu lugar. Endireita os meus passos, me adestra pra vencer. Minha maior inspiração, o meu motivo pra viver. Eu sou só um grão de areia, mas ele decidiu.